Vamos que vamos, sem perca de tempo, Pulga. E aí, Playboy, seu pesadelo chegou. Prepara seu anticorpos, que a gente vai injetar no seu sangue a nossa bactéria FC. Fala pra vaca da sua filha cancelar o êxtase. Não vai rodar a banca com meu som na festa rave. O rap concebido e sample de sangue não é trilha pra bisneto de dono da casa grande. E tira o zóio do Impala, engraxa seu freestyle. Pula de manga larga, não no nosso lowrider. Um boné do facção, camisão, calça larga, medalha John Romero toda da quebrada. Nossa cultura não é moda da Yves Saint Laurent. Patar no cliente do táxi aéreo da TAM. Enquanto piso no necrotério, meu parente costura. Sua história triste foi a morte do peixe dourado. Você tem faculdade de adestrais, Robocop. Mas seu carro forte não compra. Eu dou a vida pra contar meu verso proibido. Nasci pro carimbo de solúvio. Contei que o corno vai gritar. Caralho, filho da puta. Entrou, o de seus goles. Ideologia não muda, vem. Vim pra pôr no esquelefante azul leproso. Implorando pra receitar a moeda do seu bolso. Estudante Cacilidal. O documento do carro. O Tena que não foi já participação no tráfico. Sente a radiação FC. Onda sonora é mais letal. Das armas biológicas. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. O seu pior inimigo ataca avião da sonora. Não se peça nossa torre. E papo e sequinina do seu uísque envelhecido. Não adianta blindar carro por vigia. O seu pior inimigo ataca avião da sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tipandos. E papo e sequinina do seu uísque envelhecido, cuzão. Ai, multinacional, não adianta insistir. Seu dólar não transforma facção em Kelly King. Quero o topo da Billboard, o Grêmio, o Planeta. Não, o Goku de Harley Davidson. Tô cantando minha letra. O Warner, Sony Music que vão se foder. Enfiar no rabo a Beverly Hills, que cês tem pra oferecer. Liga pro que paga de NWA e Gangsta. Mas tem a ideologia da harmonia do samba. Numa garrafa de cristal na piscina aquecida. Com Rolex, ouro branco cercado de vadia. Nasce pra entrar quando abrir a garagem do prédio. Vai ministro das joias e a chave do alt zero. Se não fosse autodidata e cultura marginal, tava chamado na maca do corredor do hospital. Respiro pobre, canto sangue, não existe dia feliz, todo pobre é puta que tem. Estrelando seus raízes. Herdeiro sangue azul, não subo no seu palco. Pra mim ser meu playboy não vale um favelado. Honro facção na pele sofrida. Que não sabe o que é justiça, corregedoria. Me proclamei, sou meu preciado que cedeu. Coletivo com a profissional do filho que o bem matou. Deus não deu Neston nem Pampers, não me quis universitário. Deu uma mãe faxineira pra eu ser revolucionário. Não adianta blindar carro, pão vigia na porta. O seu pior inimigo ataca avião da sonora. Os decibéis da nossa dor estourar seus tipandos e papo e sequinina do seu uísque envelhecido. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. O seu pior inimigo ataca avião da sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tipandos e papo e sequinina do seu uísque envelhecido. Minha calçada da fama tem cadáver com jornal. Flash não é da casa, é do repórter policial. Coletiva não é pra ver se tu é pro choque que quebra o cacetete na sola do meu pé. Meu camarim não tem frutas da época, toalha branca tem forca. Pra ter mais espaço na tranca. Eu sou a trilha de ambulante com os fricos travadeados. Em fuga do rapa na 25 de março. Da moleque sonha com bolo na padaria. Pra cantar parabéns pra sua filha. É, tá te iluminada pelo giroflex da polícia. O corpo do marido esperando a perícia. Devia ter controle interativo na televisão. Pra botar fogo no Projac, na Xuxa, no Faustão. Seu sequestro, Silvio Santos, peço de resgate. O ratinho, o Gugu, no foguete pra matar. Seu personagem de malhação, pega o diploma na parede. Os meus mato, o campo é da blazer pra catar os colete. Quero que o boy gere do meu rap. Se tu gosto da morte, o gosto do pão do lixo da barraca de dog. Não quero roda fama, quero o grupo dos eternos celebrado em Got You Pack. Isso que é sucesso. Sou fome morder, minha caravana não para. Sua gota d'água estremecendo os exércitos do Saara. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. O seu pior inimigo ataca avião da sonora. Os decibéis da nossa torre vão estourar seus chipandos e papo e sequinina no seu uísque envelhecido. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. O seu pior inimigo ataca avião da sonora. Os decibéis da nossa torre vão estourar seus chipandos e papo e sequinina no seu uísque envelhecido, cuzão. Valeu!